Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma DelaCast. Eu sou o Joel Suki e o RPG é imaginação total. Eu sou o Antônio, Mr. Pop, e se o RPG morreu, eu sou um dos vermes que continua roendo o corpo dele todos os dias, bem devagarzinho. Eu não vou sair daqui enquanto eu comer tudo. Cara, o zumbi do RPG, né, cara? E eu sou o Neto Maru e eu já criei o meu sistema de RPG. Caralho, o Neto é só revelando coisas bombásticas, cara. A gente já jogou algum dos teus RPGs ali? Não, o Manel já jogou uma vez o meu RPG, só que ele roubou o RPG, ele não sabia que era meu. Olha. E no episódio de hoje vamos bater mais um papo sobre RPG, né, cara? A galera gosta aí de RPG, os fãs do Azila, né, cara? Os temas mais pedidos e mais queridos, né, pelos nossos ouvintes. É, cara, e a gente tá aqui com um convidado especial, rapaz. Esse reforço de hoje foi foda, cara. E o convidado mega especial aqui é o Antônio Mr. Pop, olha só, cara. Ele é da Redbox Editora, cara. Aqui criou lá o Old Dragon, rapaz. É, deixa ele se apresentar, né, aí pra gente. Bem, primeiro, agradecer a oportunidade que vocês estão dando pra gente divulgar o trabalho da Redbox aqui. Olha só, cara. A Redbox é uma editora de RPG relativamente nova, a gente tá com menos de 2 anos no mercado, né, tem 1 ano e 8 meses de mercado só. A gente criou a Redbox primeiramente para dar apoio pro Old Dragon, que foi um jogo que eu e mais 2 amigos nós lançamos de forma independente, acabou que o jogo deu certo e a gente acabou precisando criar a Redbox para poder dar suporte para o desenvolvimento do jogo. Aí na esteira do Old Dragon a gente começou a fazer tradução e lançamento de jogos estrangeiros também e tamo aí na estrada. Olha só, cara. Então a gente vai falar um pouquinho da Redbox Editora e sobre RPG também, cara. A gente vai bater um papo sobre RPG depois dos e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de Beisada Carro. E vamos lá. A gente tem que começar agradecendo aos ouvintes que atenderam o nosso apelo, né, cara, das redes sociais do Azileito. Exatamente, cara. Deu uma aumentada, né, cara? Na verdade, dobrou, né? Olha só, cara. Da quantidade de gente que participava e tal, curtia, dava retweet, partilhava aí as comunidades do Azileito. Eu dobrou, né, cara? É, a gente quer que a galera que não curtiu ainda vai lá no Facebook. Na verdade, tu sabia que basta o cara colocar fb.com/azileitor pra entrar no Facebook, mano. Aí sim, aí é possível, né, cara? É, fb.com/azileitor já vai pra página do Azila, cara. Aí, porra, agora você não tem nem desculpas, né, mas... É, né, cara? Mas é sério, a gente queria agradecer quem tá ajudando aí a gente, tá entrando no site, tá... A gente, como a gente já disse no último programa, em cada postagem já tem um botão lá, é só você clicar em compartilhar, em dar o curtir, a gente já facilitou essa vida e toda vida que você vê em qualquer rede social, alguma coisa do Azileito, espalhe, né? É, espalhe a palavra, né, cara, Azilau ali, a gente teve muito download, né, cara, do episódio passado ali, a galera gostou também do Bala, né? Muitas pessoas curiosas, né, com esse nickname misterioso dele. É, mas a gente vai revelar depois, né, porque é que o nome dele é Bala, né? Mas a gente espera trazer mais vezes, né, o Bala, já que ele ficou tão querido aí da galera. Ah, né? Com certeza o Bala vai voltar, cara, ali foi irado demais. Neto, nessa semana a gente tem um recado super especial pra quem é fã de RPG, rapaz. Olha só. Sem dúvida nenhuma, um recado mais do que especial a gente já vinha preparando isso há algum tempo, né, e tal, cara. E é uma grande satisfação pra nós do Azileito desse recado, né? É, cara, a Redbox Editora, rapaz. Olha só. É, essa é foda, bicho. É, a gente tá fazendo esse episódio, né, cara, falando sobre RPG, sobre como criar seu RPG, como espalhar seu jogo de RPG. Muita gente gosta, né, e cria seu próprio sistema, né, cara. O pessoal da Redbox, eles começaram desse jeito, né, começaram na brincadeira, hoje em dia estão com a loja Redbox Editora, tem vários RPGs e o principal deles é o Old Dragon, né, cara. Mas o mais legal, cara, é você prestar atenção na história dessa empresa, né, cara, que é uma empresa brasileira, os caras não tiveram medo, né, os caras curtem muito RPG, foram lá, arriscaram no sistema deles, né, e o público de RPG, cara, tá gostando bastante, né, muita gente já tinha mandado e-mail pra gente pedindo pra gente fazer um cast só de Old Dragon, né. Sim, cara, e tá aqui, né, cara, Old Dragon. É, esse não vai ser totalmente Old Dragon, a gente vai falar de outras coisas, a gente vai falar até de empreendedorismo, né, nesse programa. Mas o recado que a gente tem que dar aqui, cara, é que a Redbox, ela tá oferecendo cupons de desconto. Se você acessar através do link que a gente vai deixar aí embaixo, a loja da Redbox Editora. Sim. E você pode comprar os produtos da Redbox, o Old Dragon. Tem vários RPGs, né, cara? Tem um Old Dragon que é RPG medieval, clássico, né? Sistema D20. A minha dica é o Space Dragon, cara. Space Dragon, né, cara? Quem gosta de ficção científica, coisa sci-fi, a minha dica é o Space Dragon. Pô, atualmente é um dos melhores RPGs que eu tô tendo a oportunidade de jogar, muito foda. Minha dica é essa. Tem o Shotgun Diaries, né, que é um RPG de zumbi, um apocalipse zumbi, né? Irado, muito, cara, irado. Clica aí no link, aí, redboxeditora.com.br, dá uma olhada. O legal, cara, é que os caras, como é que se diz, tem um site bacana, tem produtos bacanas, não tem nada caro, né, no nada site deles. Nada caro, rapaz. E tem outra coisa especial também que eles fizeram pela gente, né, cara? Se você... Na verdade, pela gente não, pelos ouvintes. Pelos ouvintes, pra porra, cara, isso aí foi foda, cara. Essa foi foda. Não, quando você comprar lá um livro do Old Dragon, os produtos da Redbox, você vai colocar lá o cupom de desconto Azileitor, que você vai ter desconto das suas compras, cara. Olha só. Exatamente. O cara, além de ter Azileitor com A maiúsculo, com, né? A maiúsculo, do A, o A inicial, né? Azileitor, A maiúsculo. Exatamente. Coloca lá, você vai liberar o desconto. Os produtos que já são baratíssimos vão ficar ainda mais barato, né, cara? Olha só, rapaz. E essa é a sua chance, cara. Se você tava pensando em voltar a jogar RPG e tal... Se você nunca jogou RPG, né, quer conhecer, cara, Old Dragon é a solução, né, pros seus problemas. É. Falta de dinheiro não é mais desculpa, né, porque a gente arranjou esse desconto foda. E ainda não acabou, rapaz, a Redbox aí tá prestigiando os ouvintes asilados aí com 2 kits de livros Old Dragon, rapaz. Aí sim, hein? Aí é 0800, né? Aí é foda, né, cara? Mas os caras pensam que você é fácil, né? Essa parada aí, né? Não sei o quê. Mas o que é que a galera tem que fazer? Você tem que ir lá pro Facebook do Azileitor, fb.com/Azileitor, entra lá na fanpage e vai ter uma postagem lá referente a essa promoção do Old Dragon. Sim. Você vai ter que responder pra gente qual foi a sua maior aventura que você já viveu na sua casa, rapaz. Exatamente, cara. Você olha lá quem já jogou RPG, né, cara? Quem tem aquele grupinho já deve ter vivido várias aventuras, né? Sim, cara. Porra, e a gente quer que vocês contem um pouco das aventuras de vocês pra gente, né? Pois é, cara. Qual foi a maior aventura que você já viveu na sua casa? E as duas melhores respostas e mais criativas, né? Que a gente vai dar uma analisada em todas. Vai ganhar um kit Old Dragon oferecido lá pela Redbox Editora, cara. Aí vocês têm a gente conseguiu descontos pros livros baratíssimos. ainda um concurso foda desse, cara. E, porra, bicho, agora é só o cara aproveitar, né? Cara, é muito tirado, cara. Vai lá na redboxeditora.com.br e dá uma olhada lá nos preços, cara. Tem tudo. Tem o link aí embaixo, tem um banner, tem tudo aí pra você da Redbox, né, cara? A gente vai deixar tudo aí na postagem. Não perde essa que os caras são foda. Exatamente. Moisés SX Filho envia pra gente uma homenagem que os jogadores de futebol americano fizeram pro Zelda, rapaz, olha aí. Os bichos são foda, bicho, eles estão aqui e tal, aí a galera fica filmando de cima, aí eles vão, fazem o símbolo lá da Triforce lá, foda demais. É. Tu sabe que futebol americano atualmente é o meu esporte favorito, que né? Isso? É, cara, eu tô acompanhando, um esportezão surpreendente. Ah, eu não entendo porra nenhuma de futebol americano ali. E também aqui o Lucas Rafael envia pra gente um link de uma câmera capaz de gravar entre 1 bilhão e 1 trilhão de FPS, cara. Puta que pariu. A câmera da velocidade da luz, essa aí, né? Porra. Tu imaginou a câmera de 1 bilhão de FPS, velho? Eu tô imaginando como é que deve ser o HD pra armazenar essa parada, mano. É, mano. E vamos para as vaziladas. A gente não tem vazelada, né, cara, nesse cast. É, histórias de criança, o cara tá liberado, né? O cara fez muita merda, mas o cara está perdoado. Né? Exatamente. Primeiro e-mail, Nádia Sofia, 24 anos, adestradora de cães, Juazeiro do Norte, Ceará. Fala, meninos do Asila, tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que não escrevo. Eu ia lendo escravo. Faz tempo que não escravo. Mas depois desse Asila dessa semana, tive que mandar um e-mail pra vocês. Eu quero agradecer a vocês pelo incentivo de voltar a assistir Naruto. Olha aí, cara. Olha aí o Naruto. Eu tinha parado no episódio 150 e tanto. Por causa de vocês, tive que comprar o box. Olha só, cara. Espero que ela tenha comprado o box através dos links da Saraiva, né? Ou pelo menos da DAC DVDs, né? Queria muito saber o que estava acontecendo com o anime. Tava com preguiça de baixar cento e cacetado episódios. Preferi comprar. Olha aí, cara. A gente já tem que se preparar para quando a gente lançar o cast do One Piece, né? É. Pois é, né? Se ele seguir o mesmo embalo, né, vai ser um negócio bom. Pois é. Queria deixar duas observações a vocês. A primeira é, como vocês falam do exame Chunin e não comentam nada sobre a luta do terceiro Hokage contra o Orochimaru? Pois é, a gente falou, né, cara, mas caiu na edição. Porém, eu acho que essa luta, cara, é uma luta tão foda, cara. Merece um cast só pra ela, né? Lutas fodas de animes, né, cara? Tá, não, mas essa luta é tão foda de um jeito, cara, que o cara dá spoiler dessa luta é mó paia, né? É massa o cara assistindo ali a série, né, cara? A pior das hipóteses é a gente faz um cast de lutas fodásticas e inclui ela. É, lutas fodas de anime. E segunda coisa, talvez tenha caído na edição, mas o Joel se esqueceu de comentar sobre uma das cenas mais fodas da luta de Gaara contra Rock Lee. É a cena que o Lee tá abrindo os portões. Ah, cara, essa cena aí. Que ele senta numa estátua e pede pro Gai, olha pro Gai Sensei e pergunta se está na hora. Aí o Gai Sensei só dá uma olhada, uma piscada, né? Vai lá, Rock Lee! Ele solta ali os pesos, né? A galera, vixe, olha aí, pezinho. O pesozão quebrando o chão todo, né? Pô, essa cena aí é clássica. Cena zona foda, né, cara, essa daí. Mas vale a pena. Esse tipo de cena assim foda, cara, é muito mais massa o cara assistindo, né, cara, o anime ali. Eu acho que talvez até a gente narrando não impacte tanto como o cara vendo, né? Pois é, o cara vê é muito melhor ali a série. Até porque eu acho que o cara vê essa luta só por ver, vale a pena o cara ir assistindo o anime até esse ponto. Ah, pois é. E outra, mano, o cara vê essas lutas aí do começo, mano, o cara acha uma escrotidão zona muito grande, essa parada aí. Mas aí a luta, quando o cara vê o terceiro Hokage lutando, bicho, o cara vê, puta que pariu, mano, que luta zona escrota, mano. Eu tenho uma sugestão de cast pra vocês. Por que vocês não gravam um sobre Harry Potter versus Senhor dos Anéis? Eu tô com a galera do Senhor dos Anéis. Eu acho que dá uma peia doida. Sei não, né? Senhor dos Anéis tem muitos fãs. Harry Potter tem muitos fãs também, mano. Como uma boa Potter maníaca, olha aí, velho. Já tá revelando aí que lado ela vai ficar, né, cara, desse cast. Eu adoraria participar dele. Fico por aqui, porque o e-mail está gigante. Abraços pra vocês. Sayonara. Tava uma curiosidade, no tempo que eu estudava, tinha uma menina que o nome dela era Sayonara. É. Sendo que ninguém nunca se tocava, né? É. O próximo e-mail é do João Brito, de 23 anos, São Luís, Maranhão. Olha aí. Sou estudante de medicina na Universidade Federal do Maranhão e estou no sétimo período. Viajo para Fortaleza no dia 24 de outubro para o 19º Congresso Brasileiro de Cancerologia. Olha aí, cara. O nível aí dos ouvintes asilais, né? É, mas é um futuro cara que vai descobrir a cura do câncer. Pois é, cara. Só acho curioso esse título, Congresso Brasileiro de Cancerologia. Pois é, né? Bom, nunca fui na cidade de vocês, estou bem perdido. Vamos por partes. Tu entendeu? Trocadilho, o cara é médico e tal. Vamos por partes. Pois é, né? Já tenho um hotel reservado, passagem de avião. Gostaria que vocês me ajudassem em relação ao meu deslocamento da cidade, principalmente com os nomes dos ônibus, é foda, né? Pois é, né? Que eu devo pegar para ir para o aeroporto ao local do congresso. Do congresso ao meu hotel e do hotel, enfim, vocês entenderam. Olha aí, o cara quer dicas de como viajar por Fortaleza, né, cara? Secretaria de Turismo ali de Fortaleza realmente tá devendo a gente, viu, cara? Tá devendo demais, mano. E isso é os e-mails que chegam, mano. Várias pessoas já mandaram e-mail pra gente pedindo esse tipo de macete. Várias pessoas, se é verdade ou não, a gente tem como saber, né? Mas disseram que vieram pra Fortaleza só por causa da nossa propaganda, né? É, pois é. Ele tá dizendo aqui que o congresso, ele não sabe... Ele tem um endereço aqui. Ele tá dizendo que vai ser no Centro de Convenções, né? Do Ceará. Mas aí ele tá dizendo que ele não sabe onde é, não sei o quê. Ele viu no Google. Aí tá pedindo dicas de como chegar até lá, né, de ônibus. E aí a dica que eu dou é o cara pegar o Antônio Bezerra Unifor, que ele vai em sentido ao Iguatemi, né, e você para em frente ao Centro de Convenções. O segredo é pegar qualquer ônibus e perguntar pro terminal, pronto. Aí quando chegar no terminal, ele pega outro. Não, cara, a dica que a gente vai dar é ele ir pro terminal do Papicu, né? Lá ele vai pra todo canto. É, o segredo é esse, você pega o Parajana. Parajana? É só você perguntar, sabe pra onde é que passa o Parajana ou o Grande Circular? Pronto. É Grande Circular, roda pela cidade Parajana. Pois é, porque uma hora ele vai passar, isso aí... É, pois é. Bom, o hotel que eu vou ficar se chama, a gente não vai dizer, né, então... O hotel fica a 2 quadras da Praia do Futuro. Bom, fico aí até o dia 27. É, falando sério, cara, não tem como se perder, porque em termos de ônibus, né, a cidade, você chega em todo canto, os ônibus passam pela cidade todinha. Se vão vagos ou não, é outra história, né? Pois é, né? Vaga aí já é demais, né, também. Pois é, enquanto você não chega na cidade, a gente pode aconselhar o cara malhar braço, né, porque pode acontecer dele pendurado, né, no ônibus. Pois ele é descartado, né, porque ninguém sabe, mas vai que na cidade dele ele anda sentado nos ônibus direto. É, pois é. Pode acontecer. É, mas a gente vai responder o e-mail dele com... celular do Manel, qualquer coisa ele liga pro Manel e o Manel vai pegar o cara. É, pois é. Ele tem que convidar a gente pra poder ir pro rodízio de pizza com ele, né? Ele pagando, né? É, claro. Não, mas... Vamos aí. A gente vai enviar o... A gente vai responder o e-mail do cara ali, dando várias dicas ali de como ele se comportar na cidade, né, cara? E o rodízios que entram 3 e paga 4, né? Próximo e-mail, Augusto Neto, 27 anos, Florianópolis, porém moro em Fortaleza. Entre idas e vindas há mais de 6 anos. Olha aí, cara. Mais um aí que vai pagar o rodízio. Amo a cidade, o sotaque de vocês e o jeito de conversar, que é característico do povo cearense. Olha aí. Conheci o cast através do Easy Nobre. Olha aí, mais um, né, cara? Acompanhando desde o início deste ano. Sou um dos ouvintes que vive na rebarba, escutando e nunca participando. Mas dessa vez eu resolvi escrever, pois acho o retorno dos ouvintes é muito importante pra dar continuidade ao trabalho de vocês. Olha aí. Isso aí é verdade. Tá bacana, né, meu? O cara tem consciência da importância, né, do retorno dos ouvintes e não faz só pra fuder com a vida do cara. Né? Se conscientizou e tá aqui ele, né? Depois de uma puta decepção amorosa, olha aí, resolvi escutar o cast do início. Impossível não se identificar com as histórias de locadora e tantas outras mais. Como se a decepção já não fosse suficiente pra derrubar o nego, ainda passei 3 semanas de molho por causa da porra da dengue. Olha aí, cara. E aproveitei esse período para me atualizar em todos os Azila Cast. Queria deixar claro que nesse período eu achei que ia morrer, que é isso, cara. Foi aí que cheguei à conclusão que realmente na Copa a turistada tá fudida, olha aí, cara. Sabe? Mas aí tem um fato curioso, mano. Quem sabe não foi o fato dele ouvir todos os Azila Cashes em sequência que salvou a vida dele. Olha aí. Porque o cara tava desiludido pelos médicos, né? Até onde eu entendi aí. É o apocalipse zumbi tendo origem aqui na terrinha. Não tive infância muito comum. Não tinha acesso a várias coisas de que vocês falam, como animes e RPGs. Só ouvia falar. Caraca, meu, o cara só ouvia falar, cara, disso aí. É foda, viu, mano? O cara nasceu nos anos 90 e... Porra! É, mas o cara deve ter acesso ali à Manchete, né? Aí o cara... Não, é, mas o cara que passou a hora da tarde até umas 8 e meia na Manchete, mano, tá tudo certo. Não perdeu nada. Ou no Maluco no Pedaço, né? Tá vendo ali? Xé, isso aí era época dourada, viu, mano? E graças ao Azila, sou uma pessoa lisa graças a Blizzard. E o meu vício por WoW e Diablo. Eu espero que... Aí tenha... sim, hein? Espero que ele tenha comprado os jogos através dos links da Saraiva, né? Quer dizer, e a Blizzard também tá devendo a gente também, né, cara? Pois é. E aí ele até comenta aqui, cadê o patrocínio, hein? A gente vai deixar o e-mail da Blizzard e da Ministério do Turismo, né? É. No final, no postagem, aí vocês podem enviar seus e-mails... Reivindicando aí o que é nosso por direito, né? Pois é. Arruma aí com esses felas. Com certeza eu não sou o único. Já falei bastante. Esse é o melhor podcast das galáxias, sem sombra de dúvidas. E pelo amor de Deus, macho, que porra é essa de Himalaia? Um abraço pra todos vocês e continue com o ótimo trabalho. O Himalaia é o inimigo, né, cara? É porque todo herói de sucesso precisa possuir um inimigo, né? Ninguém evolui se não tiver um inimigo, né? Pois é, mano. Tu é doido ali. O Batman tem um Coringa, o Super-Homem é o Lex Luthor, né? O He-Man tem um esqueleto. Esqueleto? Tu já pensou como é que seria a vida do Thundercats sem o Mun-Ra? Pois é, mano. Tem que ter ali. Não tinha desenho. A gente até comentou no último programa que quando o cara comprava um boneco, ele tinha que comprar 2, que era pra ter o inimigo, né? Pois é, né? Mas é isso aí, o Himalaia é o nosso inimigo, até a gente superar ele e aparecer um mais forte, né? Como já dizia o Dragon Ball. É, pois é. O próximo e-mail é do André Henrique, 14 anos, vagabundo de Mossoró, Rio Grande do Norte. Fala, Azilados, beleza? Faz bastante tempo que não mando e-mail, então começo sugerindo um assunto para o podcast bombástico. Olha aí. É. Histórias de merda. É isso. Imagine aí o Theolus e o PC de No Man falando desse assunto, seria muito enxame. Que isso? Aí é. Ficou meio assim, porque ninguém sabe se é no sentido figurado ou no literal, né? É, pois é, né? Inclusive, já teve um amigo nosso podcast altamente famoso que sugeriu esse tema, né? Tu se lembra? É. Ah, ele sim! Até gravaria se a gente fizesse esse tema. Eu lembro desse... É, o né? Pior é que o Manel realmente tem história de merda, velho. Só que venho neste e-mail contar o dia em que fui para a Terra Santa, em que todo asilado deve pisar pelo menos uma vez na vida. Fortaleza. Aí. O Soro é aqui pertinho, né? 4 horas de carro, né, e tal. É. Secretaria aí de turismo aí, ó, de olho aí. Bom, andando pelas ruas de lá, vi cenas, no mínimo, perspicazes. A primeira foi um velhote pançudo em uma esquina com aquelas bandeiras de político. Meu bebaço e tal, cambaleando, aí me veio uma pergunta na cabeça. Será que aquele dali não era o Theolus? Pior que o Theolus trabalhou aí com um negócio de vereador, né, cara, dessa campanha aí. É, mas eu não sei como é em outros estados, mas aqui em Fortaleza, o Theolus, principalmente em campanha pra vereador, levanta uma grana, né, segurando bandeira e tal. 10 horas da tarde, o cara com a bandeira toda balançando, puta que... É, mas isso dá uma grana e o cara não precisa ter o segundo grau completo. É, pois é. Pronto, mas pode ser o Theo. Se ele tava com a camisa estilo Baby Luke, é bem provável. A segunda foi quando eu estava com minha família no carro. Paramos para perguntar o caminho para um lugar lá. E o homem a quem perguntamos respondeu com uma voz bem fininha. Eu nem sei não. É isso. E quando a gente saiu, o maluco deu uma porrada no meu pai. E o meu pai meteu o pé no acelerador e foi-se embora. Que isso, cara? É isso. Aí depende do bairro, né, também. É, cara, se o cara estiver ali no Bom Sucesso, aí é putaria também, né? Mas não é todo, né? Sempre assim, não. É. Mas é bom o cara deixar sempre engatado a primeira, né? Quando vai pedir informações. Pois é. Eu e meu cunhado logo percebemos que o cara era um doido e começamos a rir. Só que ele ficou se perguntando, será que era o PC de Nomen? A gente não tem como saber porque o cara não deu muitos detalhes, né, sobre uma pessoa. É, se o cara tivesse com a camisa do Jurassic Park. Poderia ser. Pois é, né? Mas se você não identificou nenhum traço jurássico no cara, não era o PC. Pois é. Próximo e-mail é do Marcelo Prado, o Omni, 19 anos, técnico em informática freelancer, dos mais fuleiragens, e vestibulando. Olá, zilados, venho lhe enviar meu primeiro e-mail depois de um ano ouvindo o cast. Caraca. Mas o Marcelo, ele participava de outras maneiras. Né? É, cara, pelo Twitter, os comentários, vai lá e comenta também. Adorei o tema dessa semana. Inspirado por vocês, decidi enviar uma das minhas peripécias infantis. Em uma bela tarde de sábado, fui visitar a minha tia-avó. Chega o negócio de tia-avó, né, cara? Eu só me lembro daquele negócio ali do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Tia-avó mostra que a família do Marcelo é bem unida, viu, mano? Porque o cara ia visitar a tia-avó. É, chegando lá, encontro meus primos e primas e começamos as brincadeiras escrotas. Entre elas, competições de escalar portão, de chute mais forte e salto em distância. Escalar portão é massa. Na nossa época tinha um salto no murinho do Manel. Essa daí era uma das modalidades mais competitivas. A mais putaria era quando a gente. Não era quando a gente ia pular de fora pra dentro, né? A gente pulava de dentro da casa do Manel pra fora. Que logo quando a gente pulava o murinho, era uma avenida movimentada que só uma porra, né? Mas eram bons tempos que o cara tinha a habilidade de pular um portão só no impulso, né? Pois não é, mano. E foi na escalada de portão que eu me fudi. O portão lateral era um pouco mais alto. Uma pequena parede de tijolos com lajotas em cima. Fui escalar e me apoiei com um joelho em uma lajota. A mesma acabou quebrando e eu me esborrachei no chão. Preocupado como eu iria esconder a lajota quebrada, eu mal senti a dor no joelho. Aí sim, hein? Quando minha prima mais velha olha pra minha perna, totalmente ensanguentada, e se assusta. Foi uma desgraceira dos infernos esconder aquilo. Gastamos quase um rolo de papel higiênico pra estancar o sangue, que não parou de correr em nenhum momento. Já estava sentindo o fogo do mercholate queimar. Caralho, mas isso aí que é bom do cara ser criança, né? O cara cortou uma artéria e tentando estancar com papel higiênico. Viu, o cara tentar estancar com papel higiênico, né, é perigoso, porque o papel higiênico, ele faz aquele efeito vampirismo, né, ele suga ali, o papel fica todo vermelho ali, não para de sair sangue, né? É mesmo, né, o cara teve a beira da morte, né. Foi aí que fizemos um movimento de desespero, tirou o meu modem, já é isso. Moletom. tira o meu moletom, amarro. Em minha cintura. Que isso? Cara, é melhor barrar o moletom na cintura dele pra parar a circulação ou não? Pensei pra parar a circulação do corpo pra cima, né? Da cintura pra cima. E com ele pra frente, vou para o banheiro lá, pensando que ninguém ia perceber. Aí aquele rastrozão de sangue no chão, né? Eis que minha mãe entra no banheiro para averiguar aquela movimentação estranha e dá de cara com meu joelho todo quebrado. Puta que pariu. Instruída pela minha tia-avó, ela coloca café e açúcar no meu joelho. Aí sim, ó, a negada aproveita e faz um cappuccino, né? É, pois é. E uma dor poderia definir o que eu sentia naquele momento. O Mercholat até parecia uma boa ideia depois dessa punição. Olha assim. Será que o café tem alguma propriedade, hein, mano? É construtivo ali. Sei lá, cara. Tu sabe porque que eu achei sacanagem aí, mano? O café eu não digo nada, não. Mas se fosse até o café, beleza. Uma negada botar açúcar, mano, era pra sacanear, mano. Foi algum tio sacana, né? Deve ter dito botar açúcar. Sobre RPG e como vocês da Redbox Editora e também você, Mr. Pop, como foi que você começou a jogar RPG? Onde você conheceu o RPG? Rapaz, eu comecei a jogar RPG em 1989. Caraca, cara. Nossa senhora! Quando eu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e morava em São Paulo. Um amigo meu do colégio tinha um irmão mais velho que tinha ido à Disney e voltou de lá com uma caixa vermelha do D&D. Olha aí a clássica. Aí foi uma sorte grande, viu, cara? Aí foi. Aí é clássica, né? Eu fui pra casa dele pra brincar de comandos em ação e acabei jogando D&D. Acontece, né, cara? Isso aí. O que eu acho engraçado é o Dungeons and Dragons, né? O primeiro, essa caixa vermelha, ele foi lançado aqui no Brasil pela Grow, né? Como um brinquedo infantil, né? Essa caixa que saiu pela Grow, ela é um pouco diferente dessa primeira caixa vermelha, né? A primeira caixa vermelha são dois livros, uma aventura e só. Ah, é? É diferente? É diferente. Essa caixa da Grow, ela tem tabuleiro, ela tem as pecinhas para você montar as masmorras, né, as dungeons. É um produto um pouquinho diferente dessa primeira caixa vermelha. O que a gente jogou mesmo não tinha nada, era um kit de dado, ficha feita com papel de caderno e dois livros de inglês. Olha só, cara, as fichas de folhas de caderno. Agora isso é um ponto interessante, porque a Grow, ela já deu uma facilitada pro público brasileiro, né? É. Ela pegou o RPG e já tem tentou deixar com essa cara de jogo de tabuleiro pra facilitar. Tu, assim que pegou o D&D, Sr. Pop, tu não achou uma coisa meio diferente, não, e tal, esse estilo de jogo? Eu achei totalmente diferente. Aquilo, eu posso dizer, aquilo mudou o meu jeito de ver jogo, de ver brincadeira, de... Nossa, era completamente diferente de tudo que você pode imaginar. É um jogo completamente diferente, né, cara? Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a jogar RPG, cara, eu achei impressionante, cara, essa parada do cara interpretar um personagem e tal. E porque, assim, eu não sei se aconteceu contigo. Eu conheci o RPG quando eu já sabia o que era RPG de videogame. Por exemplo, eu já jogava Final Fantasy, já jogava Zelda, e já conheci um pouquinho de Senhor dos Anéis também, o universo medieval. E o RPG, cara, quando a galera falou, não, vamos jogar RPG e tal, Eu fiquei imaginando, ah, rapaz, a primeira imagem que veio na minha cena foi uma batalha do Final Fantasy. E não tem nada a ver, né, cara, o videogame com o jogo. Você tem uma ideia, quando eu conheci eu era tão cru, que a gente jogava RPG e a gente não sabia que a palavra RPG existia. É, que já é uma parada antiga, né? A gente jogava Dungeons. Como é Dungeons? Dungeons, cara, o que a gente conseguia ler na capa do troço. A gente não sabia o que era RPG, não sabia de porcaria nenhuma. Isso aí eu acho que é mais massa, né? Porque já era aquele negócio que quando entrou na onda do RPG, o cara já jogava faz é tempo, né? É, o cara nem sabia o que era RPG e já jogava, né? Aí a gente foi saber o que era RPG, uns anos depois, quando acho que já foi 92, 93, quando eu vi uma matéria no jornal. Aí eu reconheci o nome, né, o que a gente chamava de Dungeons, já era Dungeons, e aí o cara falava jogos, RPG, não sei o que, pô, então isso aqui que eu jogava era RPG. Era isso, né? Iluminou tudo. Disse era RPG, eu não sabia não. Olha aí, cara, eu me lembro que a primeira vez que eu joguei RPG foi no First Quest, cara. O clássico First Quest ali. Já era Advanced, né? Advanced Dungeons and Dragons. Já era Advanced. Já era final dos anos 90, né? É. Quer dizer, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, no início. Aqui chegou acho que 94, 95, né? Sim, né? Ah, mas, senhor Pop, aí, vamos dizer, tu conheceu o Dungeons and Dragons ainda a primeira edição. Quando começou esse comecinho da febre do RPG aqui no Brasil? É, tu chegou a acompanhar e tal, ou tu já tava acompanhando pelos livros de fora e tal? Não, eu nunca gostei de jogar RPG com os livros de fora. É, tanto que uns anos depois, a gente conseguiu a mesma caixinha vermelha do D&D, mas é que foi editada em Portugal. A gente conseguiu, tirou xerox da cópia dos livros e começamos a jogar com o D&D de Portugal. Caraca, Portugal, cara? De Portugal, que tem o nome do D&D lá desde o final dos anos 80. Muito antes de chegar aqui no Brasil. Tu lembra de alguma... De alguma tradução assim engraçada ali dos nomes do. Eu não tenho certeza. Eu não sei se são os elfos ou se são os goblins, que na tradução deles é duende. Duende. O cara vê uma figura, cara, com um cara que é verde. E tem uma orelha puxada, o cara vai logo te chamar de doente. Naquela época eu não sei, mas hoje em dia que os elfos têm uma galera militante forte, né? Aí dá problema. É, bicho. A galera que é élfica, a galera élfica aí fica puta, né, cara? Com essas paradas aí. Não, mas o nome melhor pra você traduzir elfo seria fada, porque elfo é complicado, né? O Mr. Pop ali, ele é anão também, é? Cara, tem raiva dos elfos? Eu? Eu não tenho raiva de ninguém. Mas a tua raça preferida, qual é? Minha raça preferida, humano. Humano? É a raça que se adapta a tudo, né, cara? Dos humanos. Eu também prefiro os humanos. Tem uma curiosidade clássica, né, cara, do primeiro D&D, é porque a classe, ela era atrelada ali com a raça do cara, né? Exatamente. Por exemplo, você, na verdade, você não tinha era raça, você tinha só classe, e essas classes podiam ou não ter uma raça envolvida. Então, se você fizesse, por exemplo, um elfo, era quase que um guerreiro mago, sabe? Era um guerreiro... Era humano, né? Tão bom como um guerreiro humano, mas que soltava umas magiazinhas de sacanagem. O Halfling, por exemplo, era um Halfling ladrão, mas não tinha a denominação Halfling ladrão, era só Halfling. Ah, é verdade, é o Halfling. Você era um ladrão, era praticamente um hobbit. Não dava pra você misturar, não, eu quero fazer um Halfling clérigo, não tinha isso. Se você quisesse um clérigo, você fazia um humano clérigo, ou um elfo clérigo, mas não tinha como você fazer um Halfling clérigo. Inclusive tem a curiosidade dos Halflings, que esses bichos não eram pra ter sido chamados de Hobbit, teve algum problema com Tolkien, alguma coisa assim? É, na primeira versão do D&D, da caixa de madeira de 74, ele ainda vem descrito como Hobbit. Mas aí, quando o jogo começou a fazer sucesso, eles tiveram um problema com os Ents, né, os Homens Árvore lá. Ah, os Ents tiveram problema? Porque tanto Ent quanto Hobbit são palavras que foram criadas pelo Tolkien. Elas não são criaturas... Elas podem até ser criaturas ou baseadas em criaturas de mitologia. Mas a nomenclatura foi inventada pelo Tolkien, então é marca registrada pela detentora dos direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Uhum. Aí eles entraram num acordo, retiraram esses nomes e aí trocou. No D&D, o Homem-Árvore agora não é mais Ente, é Tree-Ente. O Hobbit virou Halfling, que seria uma contração, uma brincadeira com a palavra, que seria Halflings, que é metade de alguma coisa. Olha aí, primeira versão do... A primeira vez que tu jogou, como é que foi? Foi... Vocês jogaram como? Porque você não entende muito bem, né, cara, como é que é as regras e tal. Quando você tem alguém que já sabe como é que joga RPG, é muito mais fácil, né, que foi o meu caso ali. Quando eu comecei a jogar, o Neto, o Manel e mais uns amigos nossos já sabiam que era RPG de tabuleiro, e aí eu fui junto, cara. Mas como é que foi essa primeira vez? Vocês já sabiam mais ou menos como eram as regras, tudo? Primeira vez que a gente jogou, o irmão mais velho do meu amigo já jogava. Ele tinha um grupinho, ele são uns 4, 5 anos mais velho que a gente. Então ele já tinha ali 12, 13 anos, ele já tinha um discernimento um pouco melhor e ele já jogava com alguns amigos dele lá. Agora, eu e o meu amigo, eu lembro que foi a primeira vez que o irmão dele deixou de jogar. Como funcionava? Eu não fazia a menor ideia de como o troço funcionava. Aí, você, lógico, você demora para pegar um pouquinho o tranco. Você fica, será que é isso mesmo que eu falo? Será que eu tenho que falar assim? Será que eu tenho que falar assado? Mas aí, quando você vai, o negócio vai esquentando, você vai perdendo a timidez, e quando você vê, você já tá jogando mais ou menos arrumadinho. É, você vai se empolgando, né, cara? Mesmo pra ele, ele ainda não tinha, assim, aquela grande experiência pra jogar RPG. Então tinha umas coisas meio complicadas. Tinha um problema do D20, por exemplo, que ele tinha perdido o D20. Gente, se vocês acham que achar RPG ou dado pra comprar no Brasil hoje é difícil, vocês não fazem ideia do que é dado de RPG em 1988. Não tinha em qualquer canto, né, cara? Então a gente não tinha D20 pra jogar, aí a gente pegava um potinho de chambursi, de iogurte, aí cortava uns pedacinhos de papel de 1 a 20, botava dentro do potinho e sorteava. Pra ver o que a gente tinha tirado. Olha aí, boa, cara! A solução, cara, que os caras arrumaram. Eu me lembro também que na época que perderam o dado, a gente jogava com aquela roleta do jogo da vida, né? Melhor que a do potinho até. Mais rápido que a do potinho. A do potinho foi bem bolada, cara. Improvisação, né? Isso aí. Aí a gente depois a gente ainda melhorou, a gente pegou um papelão, fez um círculo com a boca de um copo, dividiu em 20 com régua, né? É. Aí a gente usava um lápis e um clipe de papel como roleta. Você dava isso é o poder do RPG, né? Incentivando cada vez mais o cara usar a criatividade, né? É, mas tem que ser criativo, né? Cara, olha aí. Cara, arrumando soluções. Mas na época que eu vi a primeira vez, cara, o D20, eu me lembro que foi impressionante, cara. Caraca, eu dei um dado de 20 lados, cara. Parada zona assim, foda mesmo, cara. Você vê aquilo ali. Eu me lembro que eu fiquei impressionado pelo conjunto de dados. O cara acostumado a ver só o D6, né? Quando você vê aquela diversidade de vários dados, o cara já ficava curioso, né? Nas possibilidades que o jogo podia oferecer. É, cara. Não, o kit de dado pro RPG é um dos melhores relações públicas que você pode ter. Com certeza, cara. Porque quando o novato não conhece RPG e bate o olho num D20... O cara já se fica... Se ele não gostar do que ele vê, se ele não achar curioso, pode me enterrar porque o bicho não presta. Porque é muito diferente, é completamente diferente do que a gente está acostumado. Tem umas cores legais, uns formatos legais. Quem olha com um kit de dados sem nunca ter visto um e não se espanta, tem que desconfiar desse cara aí. É, cara, a primeira vez que eu vi o D4 também achei impressionante, cara, uma piramidezinha, né? É irado demais, cara, esses dados de RPG. O Advanced Dungeons and Dragons, ele foi que trouxe o cenário do RPG, né? Como um RPG mesmo, não como um jogo de tabuleiro, né? Sim, é, foi o primeiro RPG do mundo, né? Que foi ele ainda se chamava Dungeons and Dragons, né? Só D&D. Sim. Ele, no início mesmo, ele foi lançado como uma espécie de suplemento para um jogo de miniatura, para um wargame chamado Chainmail. Há quem diga que não, que o D&D ele já era um jogo independente, mas, na verdade, algumas regras do D&D você necessitava do livro básico do Chainmail para jogar, Então há em meio a essa discussão se o D&D foi um suplemento do Chainmail ou se o D&D foi um suplemento independente, mas o fato é que em 74 ele foi lançado, aí o negócio agradou, começaram a fazer na garagem de casa, a montar os kitzinhos para vender e vendia pelo correio e botava propaganda em algumas revistinhas de hobbistas, né, de colecionadores ou de jogadores de wargame, e quando eles perceberam eles tinham puta de um produto na mão, o negócio não parou de melhorar, não parou de crescer, e o jogo foi se desenvolvendo. Aí, nos anos 70, 78, 79, eles lançam uma versão melhorada, revisada, no tamanho grande, com capa dura, livro com capa colorida, e o negócio foi só melhorando, só crescendo, todo mundo jogando, virou febre nos Estados Unidos. O que a gente teve em 93, 94, 95, foi, acho que a décima parte do que aconteceu nos Estados Unidos no início dos anos 90, em relação ao... Bombou o negócio lá. É porque aqui sempre chega atrasado, né, cara, as coisas. É, sempre chega atrasado. Periferia, né? É. O Brasil é a periferia do mundo, né? Pelo menos naquela época. Hoje as coisas já estão um pouco melhores. Ah, então, o D&D, ele teve vários desses suplementos, né, e tal, e a galera fez o Advanced, né? Sendo que a galera sempre vai colocando mais suplementos, né, cara? Expandindo o universo do RPG. Isso é que é o legal do RPG, né, cara? É um jogo que não para, né? Ele nunca... Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter uma atualização, e ele sempre vai melhorando alguma coisinha. Não é diferente de jogo de... Vamos pegar o War, por exemplo. A gente teve de evolução no War, é o War 2, depois o War não sei o quê, o War Império Romano, o War não sei aonde, mas essencialmente você joga do mesmo jeito, não muda nada. Né? Você pouco incrementa no jogo. Agora no RPG é completamente diferente. Mesmo que você não tenha livro, se você teve uma ideia diferente, o teu jogo já tá diferente. E o RPG tem uma característica interessante que mesmo que você jogue exatamente o mesmo jogo, um grupo jogando vai ser bem diferente de outro grupo, né? Mesmo sendo o mesmo jogo. E ele é tão doido que mesmo dentro do mesmo grupo, as pessoas às vezes jogam coisas diferentes e não reparam. O mestre narra uma descrição de uma casa abandonada no meio da cidade, no meio da floresta, por exemplo, para quatro jogadores. Os quatro jogadores vão imaginar coisas diferentes. Exato. Cada um vai ter particularidade, vai ver a floresta de um jeito, vai imaginar uma árvore assim, numa posição assada. Cada um vai imaginar aquela cabana dentro da floresta de um jeito diferente. Então são quatro histórias com imaginações diferentes, mas todas elas convergindo para uma história central só. Porque por mais que tua cabeça, aquela casinha que o mestre escreveu, seja diferente da do teu colega, no final todo mundo se entende, todo mundo entende que ali tem uma casinha no meio da floresta. É, acaba pela imaginação de cada um. Mas isso é que é o legal do RPG, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei no First Quest, tinha aquele CDzinho clássico, que tinha uma aventura já pronta, né, e tal. Aí você botava o CD e tal, aí tinha a introdução com a musiquinha. Ouçam todos! Ouçam todos! Uma terrível tragédia abateu-se sobre nossa cidade. O grande Mago Netril precisa de bravos heróis para uma missão perigosa. Se houver um ladrão, guerreiro e mago bravos o suficiente para realizar esta tarefa, que me sigam até a Torre do Grande Mago! A aventura nos chama, meus amigos! Vamos assumir o desafio! Já estou cansado desse lugar! Não tão rápido, guerreiro! O Grande Mago é extremamente sovina. Eu mesmo fui enganado por ele uma vez! Vamos lá, vamos ao menos ouvir o que ele tem a dizer. Se não gostarmos da oferta, podemos recusar. Está bem, mas deixem que eu faça a negociação. E tal, e cara, você vai se aprofundando cada vez mais, cara. Sua imaginação, cara, vai afundando naquilo ali, cara. É um negócio impressionante, RPG. Eu me lembro que na época do RPG eu já colecionava, eu já lia muita história em quadrinho. Eu achava uma sensação semelhante àquela, vamos dizer, você terminava uma sessão do RPG, você ficava ansioso pra saber o que é que ia acontecer em seguida, né? Você instigava a sua imaginação, vixe, cara, o que é que vai acontecer amanhã e tal, o que é que vai ter na próxima... É, cara, esse universo aí de imaginação, cara, é um negócio assim, quando você mexe ali com a cabeça humana, né, cara, a coisa flui muito mais naturalmente, né, cara, no jogo. Flui. Ainda mais cabeça de criança, de adolescente, que só tem titica, né? É, cara, mas as aventuras... A primeira aventura você nunca esquece, né? Você, rapaz, a primeira vez que você joga, você fica... Rapaz, eu posso criar meu personagem assim, assim... e tal, aí o nome dele vai ser tal, a história dele vai ser essa, não sei o quê. Como Caralho. É que nunca descobri nem pensei num negócio assim antes? Pois é. Caramba, você fica imaginando, né, cara? O meu personagem pode ser isso, tá? Isso aí, geralmente, cara, é foda demais a primeira vez que você joga. Tá? Então, qual a versão do D&D que tu mais gosta? Porque saiu várias versões e a quarta edição, o pessoal não gostou muito, né? Porque tinha... ele foi comparado muito com um jogo de RPG online, né? É, tiveram algumas evoluções de design no sistema que não agradou o pessoal que jogava terceira edição e o pessoal que começou a jogar há mais tempo. Pelo menos assim, a grosso modo, ela não foi um sucesso de crítica e público. Lógico que sempre tem quem goste, né? Como a gente gosta de Restart, essas coisas. E... pois é, né? A gente tem que respeitar, né? Nem todo mundo nasce com o bom gosto, né? Fazer o quê? Acontece. Agora, a minha favorita é a segunda edição do AD&D e a primeira edição do AD&D. São as mais clássicas, né, cara? Você usa muito mais a imaginação, né, nessas primeiras versões. Porque ele não descrevia muito como é que eram as regras, né? Você tinha que criar certas regras, né? Você tinha que fazer uma certa improvisação, né? O mestre tinha que fazer muita improvisação nas regras, né? Era um jogo mais livre, mais solto. Você tinha... Não digo que você tinha menos regras, mas elas não te impunham tanto, né? Você não ficava tão preso, tão restrito. Uhum. Então você tinha um pouco mais de liberdade para poder jogar. Isso é uma dica interessante, né, cara? Para quem tá começando a jogar RPG e para quem joga RPG já há algum tempo, você se prender às regras, cara, o jogo fica meio parado, né? Fica meio travado. Você tem que ter uma certa improvisação também na hora do jogo. Do RPG, elas estão no livro, apesar do que a grande maioria das pessoas acreditam. Uma regra de RPG, ela não tá no livro para você usar aquela regra. Ela só tá no livro caso você precise. Uma regra num livro de RPG é aquela boia que você tem no navio quando alguém tá afogado, tá se afogando. Você joga a boia para salvar o cara ou para salvar a situação quando você precisa. Ela não tá ali para você usar toda hora, todo dia. Uma regra no livro de RPG não é para te prender, é para te ajudar. Se aquela regra em determinado momento não te ajuda, a melhor coisa que você tem que fazer é abandonar, é esquecer, é fingir que não existe. Decide com base no teu bom senso, no que você como mestre acredita que seja o certo e bola para frente. Falar um pouquinho sobre o Old Dragon, que isso aí é que levou vocês a fazerem o Old Dragon, né, cara? Que... Isso aí que eu achei uma resposta interessante, porque eu acho que foi um sentimento comum, né? O Dungeons & Dragons foi evoluindo, né? Foi desandando, quase todo mundo reclamava, mas pouca gente realmente fazia alguma coisa, né? Muita gente gosta da terceira edição, porque ela é uma edição mais clássica do Advanced também. Mas o 4, ele deu uma alterada, assim, que, por exemplo, ele focou muito mais no combate, na porradaria, e deixou um pouquinho da interpretação de lado, que é o que importa no RPG, né? Na quarta edição, ela tem cara de D&D, ela tem cheiro de D&D, ela tem aparência de D&D, ela tem tudo de D&D, mas o gosto é completamente diferente, parece um outro jogo. E isso não agradou a todo mundo. Essas pessoas que não gostaram de jogar a quarta edição, ou voltaram para a terceira edição, ou foram para outros jogos, tipo Pathfinder, que faz um sucesso absurdo até hoje, né? Hoje, inclusive, rivaliza com venda nos Estados Unidos, o Pathfinder e a quarta edição. A quarta edição foi uma edição tão boa que ela conseguiu perder uma liderança no mercado de quase 30 anos. Pra vocês terem noção da tragédia mercadológica que foi a parada. O Pathfinder, um amigo nosso, um participante aqui do cast, que é o PC Dinomen, que ele é fã de dinossauros, ele fala muito sobre esse jogo, sobre o Pathfinder. Ele é tipo um quê? Tipo D&D? É um suplemento, alguma coisa assim? O que é que ele é? O Pathfinder é um jogo que foi criado com base na SRD da terceira edição. Essa SRD é como se fosse um manual de construções de sistema D20, né? Do sistema pro D&D. Sim. Como se fosse um, vamos assim, fazendo uma analogia bem esquisita, como se fosse o kernel de uma distribuição do Linux. Sim. Você pega ali e você programa, né? Você monta o sistema para funcionar do jeito que você quiser. Uhum. O pessoal do Pathfinder, da editora da Paizo, eles, quando assim, sentiram que seria um legal lançar um jogo próprio, não ficar ancorado no D&D, uhum, eles pegaram essa SRD, trabalharam em cima dela, melhoraram alguns pontos que o pessoal do D&D reclamava, né? Melhoraram outros pontos que eles achavam que ficaria melhor e lançaram um jogo muito parecido com o D&D, que você pode, assim, fazer, ele é tão parecido que você consegue fazer adaptações do D&D, terceira edição, para o Pathfinder e vice-versa com bastante facilidade. Quando saiu a quarta edição, as pessoas que não gostaram da quarta edição viram no Pathfinder um ramo de continuidade do D&D. O Pathfinder, que nasceu como concorrente, para muita gente hoje em dia, ele é como se fosse a evolução natural. Ele seria o que a quarta edição deveria ser. É, agora o que acontece aqui no Brasil também é a galera que criou o 3D&T, né? Eles criaram um sistema de jogo que você joga só com D6, e a partir daquele manual você pode criar qualquer o jogo que você quiser, no universo que você quiser, você joga lá no 3D&T. Né? O 3D&T é um sistema bem interessante, simples demais, versátil. Você consegue fazer de tudo um pouco nele. Tem gente que torce um pouco o nariz porque é muito simples, ou porque sempre, porque tem a imagem dele atrelada a coisa de anime, mangá, essas coisas, mas para o que ele se propõe, é um jogo brilhante, não tem o que você reclamar. Ele é muito simples, né, cara? A jogabilidade, vamos colocar assim, dele é simples demais comparado com o D&D, né? Até porque a proposta na criação dele foi essa, né? Sim. Partindo do pressuposto que as regras deveriam apenas auxiliar a aventura que os personagens estavam vivendo, né? Eles tentaram simplificar e emparelhar isso aí com o boom dos animes, né? Que estavam tendo. Sim. E o Old Dragon que vocês fizeram? Como foi a criação do Old Dragon? Vocês pegaram... Agora, isso é o que eu tô curioso. É. Os bastidores de como é que o mega sucesso Old Dragon foi criado. Pois né? É, cara. Então vamos lá. Apesar das pessoas acharem que a gente criou o Old Dragon por causa da quarta edição... A origem do Old Dragon está voltada mesmo à edição 3.5 do D&D. Uhum. Para quem nunca jogou, nunca chegou a jogar um jogo da 3.5 ali, décimo primeiro nível, o jogo fica muito complicado de você jogar. Os personagens ficam muito poderosos, os ataques fica. Você vai fazer uns combinhos, você monta um combinho com não sei o que, com não sei aonde. Eu sei que o Ranger da minha mesa, por exemplo, atirava 20 e tantas flechas por turno. Caraca, cara. Eu me lembro que eu joguei uma campanha de 3.5 com o nosso time clássico, que eu fazia um combo utilizando a infinidade de suplementos que tinham, que dava pra mim usar uma espada montante em cada mão. Que isso? O cara com duas espadas que corta cabeça de dragão em duas mãos, né? Pois é. Pois é, e aí quando o personagem atingia ali 10, 11, 12, 13 níveis, o negócio começava a ficar chato e complicado. Cara, eu sempre achei que fosse o contrário, quando você ficasse mais poderoso, mais divertido ficava. Pode ser pro jogador, pro mestre não. Pois é, né, cara? Aí na época eu mestrava uma campanha, eu morava em Curitiba na época, mestrava uma campanha já há uns 3, 4 anos. Uhum. E aí os personagens, principalmente o Ranger, então o dia que o personagem do Ranger faltava, só faltava dar triplo carpado pra trás. Caraca, porque o cara ia jogar, coitado, nem culpa. Aí começava o combate, eu vou atacar fulano. Aí pegava o D20 e ficava, acertei. Errei, acertei, errei, acertei. Aí fica, Fica deu 374. Ah, beleza. Você acabou de matar o Kobold com 8 pontos de vida. Bem, agora é minha vez jogar. Não, pera, eu tenho aqui esse feat, esse talento aqui, aí eu posso fazer não sei o que, e faço isso, e faço aquilo, e faço... Sei que o combate durava 2 horas. Caraca. A história não andava. Aí isso foi me emputecendo de um tal jeito. Eu fui perdendo a paciência, perdendo até a vontade de jogar. Aí eu, por um acaso, rodando pela internet, eu descubro um jogo chamado Basic Fantasy. Olha aí. Que é um retro jogo, né? Um jogo antigo. Quer dizer, novo, mas feito com aparência de antigo. Que ele tentava copiar e simular o estilo de jogo que se jogava no final dos anos 80. Naquele mesmo RPG, o mesmo estilinho de se jogar, daquela caixa vermelha que eu lá, moleque, ranhento, comecei a jogar. Aí aquilo explodiu minha cabeça. Falei, porra, é isso que eu tô precisando. Eu não quero saber de range que dá 73 flechadas por turno no meu jogo. Eu quero um jogo que o range seja muito bom na flecha, mas que eu tenha tempo de desenvolver a história. Porque se RPG for só pra jogar, pra um matar o outro, se for só combate, a gente faz uma... Os campeonatos de UFC medieval. Isso eu acho um conceito interessante, porque tem muita gente hoje em dia que não tem essa visão. Pensa que, por exemplo, fazendo analogia com videogame, por exemplo, pensa que só os jogos contemporâneos têm histórias boas e tal, tem diversão boa, e não liga para as gerações anteriores que tem jogos iguais ou melhores, né? Infelizmente tem gente que tem esse raciocínio um pouco errado, né? O problema dessa geração é que é uma geração Street Fighter. Eles só querem saber de combo. Porrada, né, cara? É só combo. É combo headshot. Headshot, headshot, headshot. É só matar o inimigo com um golpe só, né? Tudo bem. É legal jogar assim? Ótimo. Então vai arrumar alguém que goste, porque na minha mesa não joga. Cara, é muito mais legal você desenvolver um personagem que tenha suas dificuldades, seu medo, seus... Seus pontos negativos, né, cara? Lógico. Tem que ter os pontos positivos, mas tem que ter os negativos também, né? Todo grande personagem de história em quadrinho, de filme, ele tem os seus conflitos, tem os seus problemas. É o problema que dá cor pro personagem. Por exemplo, um exemplo clássico. Um elfo que atira flechas, o cara é um exímio arqueiro, mas o cara tem medo de baratas, tem medo de aranha. O cara se encontrar com a Laracna, por exemplo, o cara não consegue lutar nem a pau, né? Ele não consegue nem encontrar, porque ele vê e desmaia. De preferência no colo do humano mais forte que tiver no grupo. Isso aí é que é engraçado, né, cara? Teve uma história de uma jogatina clássica, cara, de D&D, em que um dos participantes, que era o Bárbaro, ele tava jogando com a gente, né, e tal, a gente tava invadindo uma masmorra e tal. Aí a gente abre a porta e o mestre descreve. Vocês encontram uma estátua no meio da sala e tem um gato andando. Aí o Bárbaro entendeu assim, caralho, mano, o gato tá voando, compadre. Caramba, veja a imaginação do cara, velho. E sempre tem esses jogadores que são os jogadores que sempre querem se separar do grupo, né? Ter sua própria história. Cara, desse é foda de jogar, cara. A verdade é que, no fundo, ninguém gosta muito desse tipo de personagem. Ninguém gosta de ver um filme que tem o personagem fodão que chega, destrói tudo e é o herói, não sofre por nada, né? Não tem um... Eu acho que, no fundo, ninguém gosta desse tipo de personagem. Ninguém gosta. É, cara. Até o Rambo, cara, que é invencível ali, tem uma história triste, né, por trás dele. E a boca torta, né? Exatamente. Eu imagino que se o Rambo tivesse a boca no lugar, que graça que ia ter. Isso é, cara. O cara vai com uma faca, um arco e flecha e uma metralhadora de helicóptero na mão, mata 700 vietnamitas. Ele tem a boca torta. O dilema da vida do cara, né? Deixa a boca torta. Igual o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um dos heróis que mais faz sucesso com a molecada. É, cara. Mas... O Homem-Aranha é um cara legal. Agora, o Peter Parker é um bosta. Ele é o cara que tem seus problemas, né, cara? E é isso que é legal, né, no personagem. É isso que é legal. É essa contradição que faz o Homem-Aranha ser interessante. Um personagem de RPG é a mesma coisa. Você faz um cara que chuta com as duas, assobia e chupa cana ao mesmo tempo, e faz isso e faz aquilo, tem graça nenhuma. Caraca, o cara vai fazer um personagem de RPG que assobia e chupa cana. Cara, ao mesmo tempo. O cara tem que ser nível 20, né? Não, no 4.0 dá pra fazer. No 4.0 dá pra fazer, né? Mas e aí, o Old Dragon, você pegou essas regras e modificou alguma coisa? Eu peguei essas regras e cheguei pro meu grupo de jogo e falei assim, olha, eu vou dar duas opções pra você. Vixe! Ou a gente adapta o nosso sistema pra esse sistema aqui, ou a gente para de jogar. Caraca, cara. Aí todo mundo optou por a gente mudar o sistema, nós jogamos, todo mundo passou a gostar do jogo, mais do jogo mais simples e mais rápido, menos o Ranger. Tinha umas 3, 4 só. Tu sabe que eu começo a desconfiar que os Rangers, eles estão comuns, né? Dá trabalho na nossa equipe também, cara. Tinha um Ranger que enchia o saco e fazia pouquíssima corra pelo grupo, né? É, o cara chegava atrasado na jogatina, cara. É, esses Rangers são difíceis. O Ranger ficou meio assim, meio ressabiado, mas aí ou era isso ou parar de jogar, ele resolveu que gostou. Resolveu jogar. Aí a campanha foi pro final, chegou na fase final, nós terminamos o jogo, eles terminaram matando o que eles tinham que matar, e foi um sucesso, todo mundo adorou e gostou e parará. Aí eu falei assim, cara, eu vou ler mais sobre esse tipo de jogo. Aí comecei a ler e descobri que já existia no submundo do RPG uma quantidade absurda de jogos feitos com essa SRD da terceira edição que tentavam simular e trazer, né, resgatar esse sentimento do jogo antigo para gerações mais novas. Uhum. Aí eu fui lendo, fui desenvolvendo, fui pesquisando, fui me inteirando do assunto. Nessa época eu abri um blog, foi o meu primeiro blog, que chamava Pop Dice. Isso em que ano, mais ou menos? Isso em 2008. E aí, lendo o blog de um outro cara, Fabiano Neme, do Rio Grande do Sul, Vorpal, eu vi lá um dia que ele postou uma coisa que ele tinha se revoltado com a quarta edição, que o jogo dele era uma porcaria, que a quarta edição não prestava, e que ele ia jogar outra coisa. E ele relatou lá todos os problemas que ele teve, e foram exatamente os problemas que eu tive. Olha aí. Aí eu virei e pensei assim, falei assim, cara, por que a gente não faz um retrojogo em português? Por que o Brasil não pode ter um? Aí mandei um e-mail para ele rapidinho, perguntando se ele não se interessava, ele gostou da ideia e nós começamos a desenvolver. Começamos a desenvolver, a gente fez o desenvolvimento do jogo em aberto, anunciamos para todo mundo que a gente ia fazer, e sempre postando o desenvolvimento, isso aqui tá pronto, isso aqui deve ser assim, isso aqui deve ser mais ou menos desse outro jeito. Aí e ao mesmo tempo ele foi testando o jogo todo, todos os detalhes do sistema com a mesa dele. Quando a gente fez um ano, a gente compilou essas regras e liberou uma versão gratuita na internet com evolução dos personagens até o nível 5. Olha aí. Essa versão ficaria em aberto por pelo menos mais uns 6 meses para a gente poder testar o jogo em vários lugares, em várias mesas, para amadurecer o sistema. E ele seria a base para a gente lançar o Old Dragon final, que é o que a gente daria por satisfeito e finalizado. Então nós liberamos esse cash play, ele teve por volta de 20 mil downloads. Graças a Deus. Caramba! Muita gente gostou, a gente conseguiu criar uma comunidade em torno do jogo. As pessoas procuravam a gente para falar do jogo, nós abrimos um fórum, uma lista de e-mails para as pessoas mandarem e-mail e conversar com a gente, aí criou-se uma equipe em volta do jogo. O jogo foi desenvolvido, foi aumentado, foi ampliado, e quando a gente estava perto de lançar a versão final, a gente identificou que a gente tinha um produto bom na mão, algo que a gente pudesse investir. Aí a gente juntou umas economias e fizemos 300 livros. Esses 300 livros se acabaram em 3 meses. Olha só, cara. Aí é que veio a necessidade, né? A gente começou a vender no dia 3 de novembro de 2010, quando foi em fevereiro, início de fevereiro, o Old Dragon já estava para esgotar. Aí a gente sentou e decidiu que a gente tinha que abrir uma editora para cuidar do Old Dragon, porque com um pouquinho de pensamento profissional em cima de uma coisa que nasceu assim totalmente despretensiosa, a gente tinha realmente um produto legal, uma coisa que valia a pena a gente produzir para as outras pessoas terem a oportunidade de conhecer um jeito diferente de jogar RPG, que não é melhor nem pior do que qualquer um, com exceção da quarta edição, que com certeza é pior. É, né, cara? Todo mundo reclama, né, da quarta. Então, com exceção, não é melhor nem pior que jogo nenhum. É só diferente. Mas é um jogo bem mais simples, né, cara? É um jogo que você se liga muito mais na interpretação, muito mais na história do que no combate em si, né, e tal. E eu acho que ele é um jogo, pelo menos, a primeira vista que eu vi o Old Dragon, o que me atraiu é que ele realmente tem esse, pra mim, essa visão muito de um jogo clássico de RPG. Uhum. O que simboliza pra mim, o que construiu pra mim, jogador de RPG, o jogo de RPG em si, o Old Dragon trouxe e trouxe de uma maneira excelente. Eu fico muito satisfeito de ouvir isso. Não, cara, é porque no... Não é pelo programa, eu digo como jogador, a gente do AzilaCast já teve a oportunidade de falar antes e tudo, de aconselhar o pessoal. É realmente aquela coisa, uma das vantagens da globalização que a gente tem hoje em dia é a diversidade. E o Brasil faltava um pouco disso, né, cara? A gente tinha o Dungeons & Dragons, mas tinha gente que não gostava e tal, mas que gostava do gênero fantasia, né? Capa e espada e tal. E o Old Dragon, eu acho que é um sistema bem interessante, cumpre bem a proposta dele de ter essa... de resgatar essa ambientação clássica, né? Uhum. Aí ele realmente conseguiu resgatar, cara, esse sentimento do RPG old school, né, cara? Realmente é um jogo muito bom, cara. Eu lembro até que a gente tava pesquisando, na época que a gente gravou o primeiro AzilaCast de RPG, em que a gente fez o Azila Quest, que a gente decidiu voltar a jogar RPG, a gente até tava comentando sobre o sistema, né? Sobre a quarta edição, sobre a 3.5. Tinha alguns participantes que queriam jogar a quarta edição para ver como é que é. O PC, o Dinoman, ele não gosta da quarta edição de jeito nenhum, ele prefere a 3.0. E a gente decidiu, quanto mais a gente conversava, mais a gente voltava um sistema atrás. Que a gente, vamos jogar a quarta. Aí, a quarta é muito ruim e tal, não dá pra jogar não. Então vamos pra terceira. Aí. Não, vamos pra Advanced, que é melhor, mais clássico, mais nostálgico e tal. E o Old Dragon, ele é um RPG, cara, que trouxe esse sentimento de nostalgia, daquelas jogatinas clássicas, né, de RPG. Eu me lembro que foi uma situação interessante, que na época a gente tava... discutindo qual ia ser o sistema que a gente ia usar no Azila Quest, né, e tal. Uhum. A gente sempre tentando preservar a questão da diversão, né, em primeiro lugar. Sim. Aí eu me lembro que nas pesquisas de gênero, acho que foi até o Joel que me mostrou, disse, não, cara, olha aqui esse RPG que eu achei e tal, ele é meio novo. Aí ele me mostrou, né, caramba, estranho, porque ele tem um visual clássico, né, assim... Já começa a atrair, eu acho, os jogadores veteranos em cima disso. E foi aí que a gente conheceu, cara. E é um excelente sistema. O pessoal vai ter a oportunidade de conhecer mais, né? Do sistema, para quem não conhece. Mas, de antemão, a gente pode adiantar que, em termos de diversão, é um sistema que cumpre bem o que o RPGista novato e clássico procura, né? É, isso é verdade. A gente procurou deixar ele com a cara dos jogos antigos, mas a gente não teve pudor nenhum em tirar o que incomodava nos jogos antigos. Uhum. Então o pessoal, por exemplo, que jogou a segunda edição, que detestava o tal do taco, cortou o taco fora. É cálculozão loucura, né, cara, que você tinha que fazer. Então esse tipo de cuidado a gente teve, tentou manter o clima, mas dar uma modernizada, no que podia ser modernizado. Aí acho que essa mescla acabou agradando, né? Graças a Deus. É, agora, conhecendo a origem do Old Dragon, fica mais claro, porque pra quem acompanhava, por exemplo, como o nosso grupo que acompanhava o Dungeons Dragon, a gente tinha um pouco dessas discussões, né? De, mas por que é que os caras veem que isso aqui não tá dando certo na linha de D&D, uhum, insiste nisso e tal... E como o Mr. Pop falou agora, dá pra identificar que o Old Dragon supriu um pouco essas dificuldades, porque toda a origem do Old Dragon foi uma coisa coletiva de fãs de RPG, né? Exatamente. Por isso também do acerto grande que o Old Dragon teve. Traz toda a experiência de jogo minha e do Fabiano e do Daniel Ramos, que ajudou um pouco no desenvolvimento do sistema também, né? Tudo que a gente já tinha vivenciado em mesa. Então a gente sabia, ó, isso aqui fica legal, isso aqui não fica. Ah, eu tinha na minha mesa uma regrinha caseira para fazer assim. Pô, isso é legal, vamos botar, então vamos fazer assim. É, essa mistura com o que a gente já tinha passado e depois ajudando a englobar, né, acrescentando todo aquele feedback que a gente recebeu durante um ano, isso deu para montar um jogo que... Não digo que tenha poucas falhas, porque nunca foi uma pretensão nossa. Uhum. Mas pelo menos agradou ao máximo, né? Tentava agradar o máximo possível de pessoas, e isso deu certo. Uma coisa que eu acho interessante no Old Dragon é porque o Old Dragon ele é um jogo sandbox, né? Que é como se fosse a caixinha de areia, né? Você tem a oportunidade de criar suas regras, criar seus suplementos, né? Criar um universo expandido do Old Dragon. Isso. A gente dá a gente dá, inclusive, auxílio, a gente praticamente incentiva o cara a criar na mesa dele o que ele precisar. A gente não foca muito em suplemento para não ter que ficar lançando um livro por mês e o cara se obrigar a comprar. A ideia é diferente. Como a gente falou lá atrás, né? Que você tem que usar um pouquinho da imaginação. Porque é o seguinte, a gente estava até discutindo, eu e o Manel, que é um participante aqui do AzilaCast, que vai jogar RPG também com a gente, ele estava até se perguntando, mas eu queria criar um arqueiro. Como é que eu vou criar um arqueiro se no Old Dragon não tem um arqueiro? Aí eu até dei a dica pra ele, não, cara, tu pode fazer o seguinte, já que tu quer criar um arqueiro elfo, tu pode criar uma raça elfo, pegar a classe do guerreiro e usar só arco. Pronto, criou o elfo arqueiro. Não é um arqueiro? É, o cara tá usando só arco, então pronto. Por que que eu tenho que criar uma classe chamada elfo arqueiro? Se um elfo arqueiro, nada mais é... Porque é um guerreiro que usa arco, né, cara? Elfo guerreiro que usa um arco. Isso é que é interessante, né, do Old Dragon. Ele criou essa coisa de você imaginar, você criar a sua situação, né? Exatamente. A diferença de um personagem pro outro, em termos de regra, de repente nem é muito grande. Mas do jeito como você pensa e como você descreve o teu personagem, você consegue fazer tudo. Eu não vejo nada que você não consiga fazer com as quatro raças e com as quatro classes do Old Dragon. E isso aí era até uma crítica antiga que a comunidade que acompanhava o Dungeons & Dragons tinha antigamente, era dessa questão dos suplementos que criavam isso. Tinham algumas correntes que acreditavam que a empresa começava a criar esses suplementos, por exemplo, guia completo do arqueiro, só para vender. Porque o arqueiro é como a gente estava dizendo, vamos dizer, teoricamente nada mais é do que um guerreiro que só usa arco. Por que criar, sei lá, um livro inteiro só para esmiuçar isso? Exato, será que seria, cara, só o comércio e tal? Antigamente existia inclusive essa polêmica, né? Tem essa coisa também do monge, que também é a mesma coisa, que é o guerreiro que não usa armas, só usa o corpo, né? Pra lutar e tal. A galera cria suplementos assim que eu acho que são desnecessários, cara. Tipo assim, tem um suplemento do universo oriental no universo medieval. Cara, é o mesmo universo, cara, aquilo ali. No sistema D20, isso virou um problema chato. Porque você tinha tanta editora, você tinha tanto material, tanto livro, de tanta coisa, que cada semana aparecia um jogador na mesa com o guia completo dos unicórnios perolados. Esse daí deve ser bizarro, né? Cara, a única coisa que você podia fazer, eu proíbo todos os livros, só o que tá no básico do que a gente vai poder usar. Olha aí. Mas o jogador fica chateado, porque ele sabe que tem coisa diferente e coisa legal disponível e não pode usar. Aí fica chateado com o mestre. E é o mestre que não libera nada. Ele não pode raciocinar. Ele não pode raciocinar que aquilo ali, às vezes, ia atrapalhar a diversão de alguém. E aí é o mestre que tá sacaneando o cara, né? O cara fica puto. É. você teve alguma dificuldade na hora de lançar o RPG, na hora de criar alguma regra e tal no Old Dragon? Eu não digo que tenha sido assim, dificuldade de não de ser difícil de fazer, mas o que deu trabalho foi fazer as magias e os monstros. É uma coisa bem trabalhosa mesmo, é muito meticuloso. Mas as magias deram trabalho em que sentido? As magias, por exemplo, a gente quis ter um set enxuto de magia, né? Nada assim, muito volumoso, porque, até porque o livro não possibilitaria que a gente tivesse 500 magias. Então a gente focou nas magias mais tradicionais, em algumas magias históricas da época do AD&D, por exemplo, que desapareceram nas versões modernas. Tem gente, por exemplo, que manda e-mail pra gente e diz que quase chorou quando descobriu que tinha o Vigia nas magias do Old Dragon, que é um negócio lá dos anos 90 que hoje em dia não existe mais. Fez uma pesquisa, a gente pesquisou as magias antigas, os livros antigos, e aí tem a parte de você traduzir isso para as regras do Old Dragon, reescrever os textos para ficarem menores possíveis, vagos, porque você não vai conseguir nunca deixar a regra da magia perfeita, então ela vai ficar um pouco vaga para o mestre conseguir decidir ali o que tem que fazer e o que não tem que fazer, mas sem deixar a magia poderosa ou fraca demais. E esse foi um trabalho complicado. Levou alguns meses para conseguir fechar. A questão dos monstros, vocês criam as fichas e tal dos monstros? Ou... A parte dos monstros ficou a cargo do Fabiano Leme, que é o coautor, mas a gente determinou uma lista de monstros. A gente queria ali entre 50 e 70 monstros, que fossem clássicos, que focassem o máximo possível os níveis iniciais, né, para ter bastante variedade de nível para quem tá de monstro, para quem tá começando, mas sem deixar os principais de fora. Então, dos todos os principais monstros da história do D&D, você acha no Old Dragon. E aí a gente ainda resolveu incluir uma coisa ou outra que fosse nova, como por exemplo o Cthulhu. Cthulhu, olha aí. Caraca, cara, tu falou agora em Cthulhu, eu abri o Old Dragon, cara, caí exatamente na página do Cthulhu. E um Cthulhu Old School, que é um Cthulhu... Olha qual a página aí que tá o Cthulhu. É 126. Pode dar uma olhada aqui. Ele é pansudo, é o mesmo Cthulhu que se desenhava nos anos 80. Pansudo. Gordinho, né, cara? Gordinho clássico. E ele é imorrível. Imorrível é melhor do que imortal, né? Muito melhor. Ah, realmente. E na distribuição do Old Dragon, como é que foi essa parte? Vocês tiveram alguma dificuldade, assim, vamos dizer, até então vocês eram um grupo que tinha um produto de muito sucesso, vocês tiveram alguma dificuldade pra montar esse esquema de site, loja online, distribuição? Ou foi uma transição fácil? A gente focou na internet, né? A gente só era conhecido na internet, a gente tinha uma comunidade na internet, então o nosso foco original foi na internet. Com o passar do tempo, com a propaganda boca a boca, isso acabou chegando no ouvido das lojas. De repente, uma outra pessoa apareceu lá, você tem o Old Dragon? Ah, não sei nem o que que é. O cara entra na internet, vê o que que é, passa a se inteirar, e isso vai possibilitando que você consiga botar teu produto em outras lojas. Porque a gente não tem, assim, 300 lojas de RPG no Brasil. Você deve ter no máximo umas 10, 20. E a gente perguntou porque a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, é muito difícil você trabalhar esse tipo de produto, né, cara? Não tem, assim, um incentivo grande pra você... Pra botar em livraria normal, em livraria que não é de RPG, é praticamente impossível. Isso é... Exceção de Fortaleza. Tem alguma loja de RPG em Fortaleza? Tem, assim, né, cara? É uma loja, não é de RPG em si, né? É uma loja de HQs. Shop da cidade, né? É a Comic Shop da cidade. Se eu ficar lá e oferecer o Old Dragon, vai ser complicado o cara sentar. Porque a galera não quer investir e tal, acha difícil, primeiro, complicado. Tem medo porque não conhece, ou porque RPG não vende, assim, horrores, entendeu? É complicado, não é fácil. Agora tu me levantou uma questão. Será que existe, não sei, mas vamos dizer, vocês já sofreram esse tipo de situação de chegar oferecendo, a gente tem um Old Dragon aqui, e algum dono de loja, alguma empresa já, não, a gente não quer trabalhar com isso, porque a gente já trabalha com Dungeons & Dragons, não. Já trabalha com alguma outra marca, ou eles sempre são... Se o cara já trabalha com RPG, ele pode até não conhecer o Old Dragon. No, é difícil, normalmente já ouviu falar. Porque dono de loja tem que ser inteirado, tem que saber o que está acontecendo no mercado, tem que saber o que estão lançando. Então, bem ou mal, uma hora ele vai topar com o olho do dragão na internet e ele vai saber do que se trata. Uhum. O problema é o cara que não trabalha com RPG. É, porque o cara não conhece, né, e tal. Na hora da distribuição, tu ainda encontrar algum preconceito, ainda existe algum preconceito por ser RPG? Porque em meados dos anos 90 tinha ainda um probleminha, né? O pessoal relacionava RPG com... diretamente com aqueles live action, né, que o pessoal interpreta. Ou não, quando tu diz RPG, já é uma coisa mais... normal, né? Tranquilo e tal. Pra falar a verdade, nunca tive muito problema com esse tipo de coisa, não. Nunca tive muito problema com isso, não. Quando as pessoas conhecem, pelo menos pra mim, nunca demonstraram nada. Quando não conhece, não conhece. Porque teve aquela época clássica, né, cara, do storyteller, que a galera... tinha uns caras que são meio malucos, né, cara? O cara joga em cemitério, sacrifica pessoa de verdade, né, e tal. É, mas isso não é criador de RPG. É, na cabeça do cara, né, cara? Se a gente doente, a gente tem que dar um desconto, tem que internar. Mas o ponto negativo, cara, que vai cair em cima do RPG, né? Isso aí acaba caindo. Cara, se o cara mata alguém e diz que matou alguém no jogo de RPG, ele é tudo, menos jogador de RPG. A não ser que você tape o D4 na cara do jogador mal educado lá e fura o olho dele. Cara, isso eu perguntei porque é realmente uma mentalidade antiga que o pessoal tinha em meados da década de 90, que realmente eu não vejo mais hoje em dia. Hoje em dia, realmente, o pessoal mais esclarecido, só pra realmente ter essa confirmação que o RPG tá começando a ser cada vez mais bem aceito, né? Muito mais bem aceito, né? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. No início do século passado, uma menina que quisesse ser atriz, a mãe expulsava de casa porque tinha virado puta. Quem sabe daqui uns 80 anos não tá todo mundo querendo ser escritor de RPG? Eu acho que já tá começando essa febre. Eu já tô entrando nisso aí. A gente fez aqui um evento em Fortaleza de RPG, cara. A gente abordou essa temática, né? Dizendo que que aqui no Brasil esse universo tá começando a se expandir e tal. Já tem empresas, já tem editoras que começam a apoiar essa iniciativa. E foi um sucesso grande, cara, a palestra. A gente ficou impressionado com o número de pessoas. É, por ser só aqui no âmbito de Fortaleza, né? Ser um evento voltado aqui pro público de Fortaleza. A quantidade de pessoas no estado do Ceará que já estão de olho nisso, já estão enxergando esse mercado. O RPG aí no Ceará é fortinho, principalmente naquela região do Cariri ali, tem muito jogador, muito blog, muita coisa que sai dali. E eu acho interessante, uma visão assim geral do RPG em si, hoje em dia eu acho que está crescendo muito essa questão dos RPGs com temáticas um pouco alternativas, né, vamos dizer assim, porque por exemplo na época do boom do RPG a gente tinha um Dungeons Dragon, que era o carro-chefe, tinha Vampiro e Lobisomem, né, que era aquela coisa mais interpretativa, e tinha o GURPS, que eu costumo dizer que GURPS era para quem era engenheiro, né, que tinha aquelas regras extravagantes e tal, o pessoal que gosta de calcular. E hoje a gente vê uns temas um pouco mais alternativos. Por exemplo, algum tempo atrás eu tava numa onda de ficção científica pesada. Eu tava lendo os livros do Perry Rhodan e tal, assistindo Jornada nas Estrelas e tal. Aí de repente eu me deparo com Space Dragon, cara. E era uma coisa que algum tempo atrás era praticamente impossível. Vamos dizer, eu tava numa onda pesadíssima de ficção científica e achar um RPG brasileiro de ficção científica justamente em cima daquilo que eu tava curtindo e tal na época. Como é que foi? Tu tem alguma história do Old Dragon, alguma coisa assim? Ou do Old Dragon não, do Space Dragon, desculpa. O Space Dragon foi um dos jogadores, um cara que conhecia já o Old Dragon na mesa dele. Uhum. Ele tava procurando imagens abertas, né, sem livro de direito, para fazer um trabalho na casa dele ou coisa parecida, e achou umas imagens retrô de ficção científica dos anos 30, dos anos 40. Aí ele falou assim, poxa, eu podia fazer um jogo de, sei lá, alguma coisa que fosse espacial com o Old Dragon. Aí foi e fez, adaptou o Old Dragon para esse estilo de jogo Space e postou no fórum da editora na época. Aí eu baixei aquilo, vi, achei muito legal, trabalho muito bem feito, uma pesquisa decente. Aí chamamos ele para desenvolver, para fazer uma versão maior, ampliada. Ele trabalhou em cima e nós lançamos o livro, que também, assim como o Old Dragon, foi muito bem recebido. Vendeu direitinho, vende direitinho. O pessoal que compra, joga, normalmente gosta. É, porque eu pessoalmente também eu posso dizer, como eu disse, na época eu comprei, eu comprei ainda na pré-venda e tal, vinha, ganhava um pôster, né? O pessoal compra na pré-venda. Exato, ganhava um pôster. Os 100 primeiros ganharam um pôster. Pois é, eu fui um desses que eu tava... Eu já conheci o Old Dragon, né? Sabia que o produto era bom. O Space Dragon correspondeu totalmente às minhas expectativas. É... produto também muito bom, principalmente para quem gosta de ficção científica, quem gosta das chamadas Space Operas, Buck Rogers, o Flash Gordon, o pessoal que gosta desse tipo de aventura naquele tempo, eu achei fantástico, supriu a necessidade que eu estava tendo naquele momento de maneira excelente. E eu queria saber de vocês, da Redbox, Mr. Pop, se, vamos dizer, quando vocês vão lançar um RPG, vocês... já tem essa visão, vamos lançar aqui uma coisa que é um pouco mais inédita, como pra mim foi o caso do Space Dragon, que pouquíssimo material você tinha desse gênero de aventuras espaciais, ou vocês preferem arriscar no fantasia medieval, já é uma coisa mais conhecida? Se vocês têm essa visão de vamos trazer aqui um ambiente que é pouco explorado e tal, para o pessoal conhecer, dar mais essas opções. A gente, no caso do Space Dragon, a gente estava confortável em lançar, porque o único produto que a gente tinha espacial recente no mercado era o 316, né, o Carnificina das Estrelas Retropunk. É um jogo muito bom, mas a temática é completamente diferente do Space Dragon. Então eles não concorriam entre si, né? Eles tinham a mesma temática, que seria um jogo espacial, mas são jogos opostos. Então o Space Dragon era um jogo que não tinha concorrente no mercado. Era um nicho de mercado descoberto, que a gente podia investir sem criar concorrência, sem tirar mercado de ninguém e sem dividir base de cliente com ninguém. E isso é um caso. Agora, se chega para a gente um produto, se a gente tem um produto que a gente acredita que ele tem vulto, que ele é bom, que ele é grande, que ele é vendível, que ele tem qualidade, aí mesmo que você já tenha jogo no mercado, você lança. Você não se importa, não se incomoda com isso. A gente está fazendo o desenvolvimento de um cenário próprio para Old Dragon, o Legião, que a gente acredita que tem qualidades para brigar no mercado. Mesmo você já tendo aí, sei lá, dezenas de cenários em português e inglês, a gente acredita que o Legião tem capacidade para agradar e para criar sua base de fãs ali em torno dele. Uma das coisas que eu acho legal é que vocês colocam seu material, né? Aham. O PC de Nomen, ele quer fazer um RPG sobre dinossauros. Ele pode pegar esses materiais que vocês disponibilizam e criar o RPG dele, né? Isso, ele vai ficar com a estéticazinha igualzinha do Old Dragon. E se depois de pronto ele mandar pra gente, a gente ainda coloca no site para as pessoas baixarem. Olha aí, cara. Grande chance do PC, hein? Grande chance do PC estrelar, né, cara, do mundo do RPG. E de todos os fãs de dinossauros, né, que devem ter por aí. Isso é muito legal, cara. Você produzir seu próprio material, que foi no caso do Space Dragon, que até o Sr. Pop falou também. Isso aí é muito legal, cara. As possibilidades são infinitas, né? Você, com um pouco de criatividade, você vai ao infinito e além. Fala um pouquinho sobre o Shotgun Diaries também. O Shotgun é uma tradução de um jogo do John Wick, que é um autor de RPG famoso nos Estados Unidos. Ele simula um apocalipse zumbi. Olha aí. É um jogo completamente simples de você aprender a jogar. O livreto de regras dele tem 20 páginas. Você não tem nem ficha de personagem, você tem um cartãozinho lá para dizer o que seu personagem faz bem. As mecânicas do sistema dele são bem simples. E o negócio é ficar vivo. O jogo acaba tendo um ritmo frenético, porque o tempo em si de jogo conta para evoluir o jogo, e aquilo acaba deixando o jogo tenso, nervoso, com pressa, com medo de morrer, como todo bom apocalipse zumbi deve ser, né? O Dusty Devils também foi uma tradução? Também uma tradução, já de outra autora, do Matt Snyder. A gente está concluindo agora a fase final de produção dele, em máximo uns 15 dias ele já está no mercado. Olha aí. que é sobre o Faroeste, né? Este também eu acho que é um dos mais aguardados, não? Vocês sentem isso? Sim, a pré-venda dele foi muito boa. A gente fez bastante versão de luxo dessa vez. A gente vai sair com 500, igual o Shotgun. Olha aí. Pela metade aí já tá vendido. E o jogo ainda nem foi lançado, né? Então eu acho que se continuar nesse ritmo de vendas aí, até o Natal é capaz ele já ter esgotado. E a galera que quer jogar RPG, a galera que quer se comunicar, ele pode fazer o quê? O melhor canal de comunicação entre as pessoas que jogam World Dragon ou que gostam do trabalho da Redbox é entrar na lista de e-mails da Redbox. A gente tem uma lista de e-mails no Google Groups, ou seja, todas as pessoas inscritas podem conversar com todas as pessoas através de e-mail. Quando você manda uma mensagem para esse e-mail do Google Groups, todas as pessoas inscritas ali vão receber esse mesmo e-mail. Então acaba sendo assim uma grande mesa redonda de discussão. Todos os assuntos pertinentes entram, você dá a sua opinião. Você quer falar sobre aquele assunto, você fala. Se é um assunto que não te interessa, você deixa de lado, nem acompanha. Se você quiser só ler, você só lê. E ali é o jeito mais fácil de você conseguir contato com a gente, porque a gente está o dia inteiro, todos os três autores, os três sócios da Redbox estão o dia inteiro na lista. É o jeito mais fácil de saber de promoção, de lançamento, das novidades. É um jeito íntimo de você tratar com a gente, porque a gente está ali o dia inteiro, toda hora. Tudo isso, as informações e os links vão estar no post desse programa, né? É, cara, a gente vai deixar aí, tudinho aí. Já teve algum jogador também que foi penetra ali, que entrou no grupo e ninguém chamou o cara? Tem! Porque teve uma aventura clássica que a gente tava jogando, que a gente sempre costumava jogar na casa de um amigo nosso, né? Que era espaçosa e tal, uma mesa de vidro. Cara, era uma mesa de vidro, cara. E a galera ficava jogando D20 pra cima e batendo na mesa. Eu não sei como é que isso não quebrou a mesa do cara, bicho. Tava jogando, e aí o cara viu a gente lá de fora, e o cara entrou na casa do cara, viu? Aí, vocês estão jogando o quê? Aí, vixe, quem é esse cara? O cara entrou e sentou na mesa e começou a jogar também. E ninguém conhecia o cara, ninguém sabia quem ele era. Não, esse tipo de problema eu nunca tive. Já tive um cara chato querer jogar e você tem que fugir dele pra ele não saber que você tá. Isso aí também já teve, né? Mas aí vocês lançaram o Old Dragon, né? Eu acredito que o Old Dragon tenha sido um sucesso, né? Porque eu sinceramente, até agora, pra quem eu apresentei o Old Dragon, não vi ninguém que criticou e tal, não gostou. E como é que foi depois do Old Dragon? Aí depois do Old Dragon, a comunidade em torno do Old Dragon começou a pedir pra gente lançar algumas coisas que assessorassem o jogo. Aí a gente focou em lançar miniatura, trazer miniatura de metal de novo pro mercado, coisa que só quem jogou nos anos 90 que conhece. É, isso aí é clássico, né, cara? É, pois é, praticamente não tinha. A gente hoje tem uma linha grande de miniatura de metal para vender. Fizemos um grid de combate que é preenchível, então você pode riscar ele com caneta de quadro branco, depois só passar a mão ele apaga. Olha aí. Então você pode usar com as miniaturas, você pode só usar para rabiscar alguma coisa, marcar ponto de vida, marcar ordem de iniciativa. Acaba que ele vira um bloquinho pro mestre. A gente fez um bloco de fichas, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer desde quando eu comecei a jogar, quando eu ficava com raiva de gastar dinheiro para tirar xerox de ficha de personagem. As xerox são clássicas, né, cara? O cara aparece com aquele bolão ali de papel, né? E eu sempre falava, cara, por que que alguém não faz um bloco disso para vender? Por que que alguém não faz? Então sim, você faz um bloco disso, você destaca a folha e pronto, tá jogando. Aí lógico, né? Quando eu tive a minha própria editora, eu fiz. E agora a gente vai focar, a gente vai continuar sempre melhorando no módulo básico, sempre evoluindo o jogo, evitar de lançar um monte de suplemento por ano. Porque não precisa, né, cara? Você... Não. A gente pode dar mais opções pro jogo sem precisar entupir de regra. Uhum. É como a gente discutiu, né, cara? A questão do arqueiro e tal. Eu posso lançar um livro, por exemplo, com novas raças para as pessoas jogarem, mas eu não necessariamente preciso lançar um livro com novas classes. Sim, por exemplo. As classes básicas, elas são folhas de papel em branco. Você consegue fazer praticamente tudo com elas. É só raciocinar um pouquinho. Por exemplo, um exemplo clássico que a gente pode dar aqui. como é que eu posso criar um ninja no Old Dragon? É um ladrão. É só você focar as suas habilidades, seus talentos de ladrão no escalar muros, no andar nas sombras, no andar em silêncio. Você tem um ninja. Pois é, olha aí. Isso aí é que é o RPG, né, cara? Isso aí é a adaptação, é a imaginação, cara. Isso é que é o RPG, né? E não custa nada, né, cara? A gente tá numa geração que, infelizmente, parece que o pessoal vai criando preguiça de ser criativo, né, de raciocinar e tal, que é uma coisa pronta e não custa nada, né, você se divertir um pouco mais, ser um pouco mais criativo, né. É, às vezes a galera perde aquele sentimento, aquela sensação da imaginação de criança, né, cara, que quando você é criança, você usa sua imaginação e você pode criar qualquer coisa, né, que você quiser dentro daquele jogo. Por exemplo, a gente brincava com os comandos em ação. Brincava de qualquer coisa, né, cara? Brincava de guerra, de batalha medieval, né, cara? Tudo. O cara, o boneco vinha com metralhadora e o cara fazia de espada, né? É. Playmobil, Lego. O RPG ele tem que ser assim também, cara. Tem que ter... Imagina, RPG é criatividade, né? Se o cara que se diz jogador de RPG tiver... não quiser se esforçar na sua criatividade pra fazer essas adaptações, né, cara? É difícil. Ô, senhor Pop, tu já ficou com raiva de algum jogador na mesa que tu teve que expulsar o cara da mesa? Ah, várias vezes. Eu já botei nego pra correr da minha casa. Como é que foi isso, cara? Aí, o cara não aceita que morreu. Morreu, vai fazer o quê? O máximo que você vai fazer é chorar. Aí o cara, não, eu não morri. Não, você morreu. Não, eu não morri. Não, você morreu. Aí começou a gritar, falei assim, bichão, cata tuas coisas e ó, vaza. Ele tava saindo, eu falei assim, ah, você morreu. Hasta la vista, baby.